às vezes tenho coragem, às vezes tenho medo. Às vezes sou agressivo e ao mesmo tempo calmo. Já machuquei as pessoas, também já fui machucado. Já fui a vítima um dia, também já fui um réu. Já fui malvado e bondoso, o meu limite era o céu. Já assumi os meus erros em muitas ocasiões. Já bati, apanhei, já ajudei o irmão. Na condução chamada terra, eu sou passageiro. Deus é o motorista desse mundo inteiro. Às vezes eu me sinto fraco, meio que perdido. A solidão toma conta, no meu peito um vazio. Tento entender as pessoas, mas nem mesmo me entendo. Às vezes tenho coragem, às vezes tenho medo. Às vezes sou agressivo e ao mesmo tempo calmo. Já machuquei as pessoas, também já fui machucado. Já fui a vítima um dia, também já fui um réu. Já fui malvado e bondoso, meu limite era o céu. Já assumi os meus erros em muitas ocasiões. Já bati, apanhei, já ajudei um irmão. Na condução chamada terra, eu sou passageiro. Deus é o motorista desse mundo inteiro. O que sou, não sei, o que sei é pouco. Sou morador de um planeta onde só existem loucos. Cada um com suas loucuras, cada um com suas fissuras. Tem o louco doente, tem o louco que cura. Tem o louco que nem eu, que tenta entender a vida. Tem o louco matador, tem o louco suicida. Sou louco, mas pouco, vingativo talvez. Seis loucos não pensam a mesma coisa de uma vez. O mais louco de todos conseguiu voar. Cadê o louco que inventou a bomba nuclear? Devagar posso chegar em algum lugar. Se correr posso cansar e nunca chegar lá. Todos sonham com o futuro, mas tem minha velhice. Querem enganar o tempo, eu sei que é tolice. Todo dia ao mesmo dia, só mudar a data. A realidade dói como o corte de uma faca. Tapar o sol com a peneira é atitude de covarde. Você fechar os olhos quando abre é tarde. Querer entender o ser humano é meio complicado. Tô indo pro futuro, eu vim do passado. Passei pelo presente, foi coisa de segundos. É meio complicado querer entender o mundo. Ele me chama de à toa e é mais à toa que eu. Ele não vai com minha cara e ainda nem me conheceu. Às vezes tenho medo. Às vezes sou agressivo e ao mesmo tempo calmo. Já machuquei as pessoas, também já fui machucado. Já fui a vítima um dia, também já fui um réu. Já fui malvado e bondoso, meu limite era o céu. Já assumi os meus erros em muitas ocasiões. Já bati, apanhei, já ajudei o irmão. Na condução chamada terra, eu sou passageiro. Deus é o motorista desse mundo inteiro. Na loucura da droga, perdi os sonhos, a vida. Na noite dos loucos, perdi minha família. Estou dormindo no chão, comendo igual um porco. Por causa dessa vida, desse mundo louco. Um certo dia um homem disse, vou te curar. Disse que o álcool e as drogas eu ia largar. Me deu um livro cabuloso com letras douradas. Mas a loucura não me deixava enxergar nada. Eu comecei a gritar, louco, muito louco. As pessoas diziam com medo, lá vai o louco. Tem doença que sara, tem doença que cura. Mas quem vai curar a minha loucura? Estou tremendo com medo, meus olhos choram. Será que essa loucura nunca vai embora? Queria ter futuro, uma vida de glória. Mas a loucura levou a minha infância e minha história. Às vezes eu me sinto fraco, meio que perdido. A solidão toma conta do meu peito vazio. Tento entender as pessoas, mas nem mesmo me entendo. Às vezes tenho coragem, às vezes tenho medo. Às vezes sou agressivo e ao mesmo tempo calmo. Já machuquei as pessoas, também já fui machucado. Já fui a vítima um dia, também já fui um réu. Já fui malvado e bondoso, meu limite era o céu. Já assumi. Deus é o motorista desse mundo inteiro. Sou louco, mas pouco, pouco pensa o louco. Mas pensar em quem? Se todo pensa é torto o pensamento que o louco tem. Inofensivo é o louco que não faz mal a ninguém. Numa camisa de força, o louco foi preso. Será que o louco é quem prendeu? O louco é quem tá preso? Dizem que o louco pensa, mas pensar em quem? Se o pensamento do louco é vazio também, mas quem será o louco? O louco psiquiatra que interroga o louco, que não pensa o que fala. Que não pensa o que fala. Às vezes eu me sinto fraco. motorista desse mundo inteiro. Exclusividades, lançamentos, só aqui.